deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Face oculta, complexo radical. Babaloca é quente com as minas chique. Eita, mundão desandados. Olhos brilham por fofoca, mundão das boca alombrada. Tem quem não sabe que se envolve, carrega, empunha, revolve. Após as nove é frevo, corre na city, fumaça sobe. Fogo na bomba, frevo a pampa. Coruja ronda, intoca os erros, porque a vida crazy às vezes desanda. E te criticam pelos erros, mas invejam seus acertos. Querem lucro da quina, amaro lá com os firma. DMC que põe respeito, noite e neva com as minas. Segue assina no sigilo de carreta e moto monstra. Eles querem meu segredo pra saber como é que consta. E é tudo em vão, quantos que vão e voltam na vontade. Pelo cifrão negam perdão e se rende a vaidade. E segue passo na cautela entre becos e vielas, asfaltos, ruas de terra, pra evitar as conversas. A fonte do dinheiro sujo, haha, não te interessa. A fonte do dinheiro sujo, cês vão morrer sem resposta. O brilho da Zaro 20 na city é o que as mina gostam. Então deixa sigiloso o esquema dos vida louca. É só do homem Gomorra, esse mundinho das bocas. E vários quer saber, requinte dinheiro. E vários quer saber, as mina respeito. E vários quer saber, as armas, as drogas. E vários quer saber, e nunca vão ter resposta. E vários quer saber, de onde vem o fluxo. As do mera condição, 100% de lucro. E na mesa tem whisky 12 anos, maconha, piranha escamada, doida pra morder a fronha. Dinheiro vai e dinheiro vem, isso é fato. Fábrica de fazer inimigo público pro estado. E qual o valor do crime pra quem tá no fechado? E qual o valor da liberdade pra quem tá na rua armada? E no bosque fumaça sobe, nas ligas soas de seis. E tá de cima, é claro, segurança faz bem. Vários quer saber, tenta ver, vixi, não vê nada. A não ser o brilho das quadradas intimando os almas. Material ilícito, porte irregular, dinheiro sujo, as ponto com pra cobrar. E de onde vem, cês vão morrer se perguntando, querendo saber. Só que querer não é poder. A fonte do dinheiro sujo, cês vão morrer sem resposta. O brilho da Zaro 20 na city é o que as mina gostam. Então deixa sigiloso o esquema dos vida louca. É só do homem Gomorra, esse mundinho das bocas. E vários quer saber, requinte dinheiro. E vários quer saber, as mina respeito. E vários quer saber, as armas, as drogas. E vários quer saber, e nunca vão ter resposta. Sem noção pela city, no Zaro 20 do Civic. Ruim pra quem assiste esse mundo sem limite. Dinheiro, petição, frevo pra zoar. Isso que esse dos leque, essa porra é droga e bar. Sobe fumaça, desce carro, movimento é constante. Entre tijolos e madeiras, infratores, traficantes. É tudo pelas verdes que menor forma seu clã. O lugar de santo criminoso acumula fã. Chama atenção, é fit, nave louca quando passe. Já desperta o mundo das bocas daqui da quebrada. E de dúvidas constantes, de fases momentâneas. Mulheres, carros e drogas, vontades e espontâneas, altas máquina monstra, várias donas responsa. Olhos vermelhos sempre consta, pra quem adere a lombra. É tudo no sigilo pra desviar as fofocas. A fonte do dinheiro, cês vão morrer sem resposta. A fonte do dinheiro sujo, cês vão morrer sem resposta. O brilho da Zaro 20 na city é o que as mina gostam. Então deixa sigiloso o esquema dos vida louca. É só do homem Gomorra, esse mundinho das bocas. E vários quer saber, requinte dinheiro. E vários quer saber, as mina respeito. E vários quer saber, as armas, as drogas. E vários quer saber, e nunca vão ter resposta. E vários quer saber. E vários quer saber.